Continente, com meu parceiro Inquérito. Salve, salve, Malena, tamo junto, de corpo e alma. Não há religião, não há língua, não há color de piel que nos separe. Brasil e Argentina, sem fronteira, a luta é a mesma. Nuestra patria, los de abajo, Sudamérica em pie de guerra. Ai! Nosso idioma é esse aqui, a música. Ai, ai, pra! Lágrima é universal, tem gosto de sal, onde for. O mesmo sabor, mesma dor, mesma causa. Polícia assassina, mães de maio, no Brasil, na Argentina. Vamos pra cima, no grito, na rima, a vida ensina. Veneno vira vitamina, o microfone, arma, escudo na mão. Sou da América, não sou capitão, não. Nem do mato, nem nascimento, jamais. Cansei de ver o ódio vira fermento. Cansei. Eu não sou estrangeiro, muito menos de mim. Porque eu sei de onde eu sou, porque eu sei de onde eu vim. Qualquer quebrada ou qualquer país que eu for, meu proceder vai ser meu tradutor. Nada separa a mensagem que é verdadeira. Nada, nem fronteira, nem cordilheira. Nada congela o calor humano, nem as geleiras do oceano. Filhos de uma mesma mãe, somos hermanos. Não importa a cor nem o lugar onde estamos. A bússola aponta pro norte, o coração pro sul. A caneta pra folha vai manchando de azul, colorindo o continente, marcando essa data, espalhando a música pelo mapa. Não importa onde estés, não importa tu color, el amor es el valor. Vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. Ay, ay, del sur, del sur. Soy una historia turbulenta que supura desde un tajo. Nuestra nación son las ideas, nuestra patria los de abajo. No tomo atajo, solo traigo este interrogante. Si estamos tan cercanos, ¿por qué estamos tan distantes? Hay algo raro, enigmático en el ambiente. Dicen que nuestros pueblos estamos tan diferentes. Yo no acredito, son como conspiraciones. Buscan las divisiones, perpetuando a los patrones. Algunos dicen que es la lengua y la cultura. Para mí que la ignorancia con la que nos manipulan. Mientras seguimos deslumbrándonos como tilingos, rechazando lo propio, consumiendo los gringos. Mirando al norte buscando prosperidad. A eso le llamo complejo de inferioridad. La libertad no se conquista con murmullo, con un puño arriba, arriba con orgullo. Firmes hermanos, firmes a periferia. Soy compatriota, hermana humana, es mi ciudadanía. Golpe de estado mediático domesticado quieren a la gente. Porque están desesperados, no pueden dominar nuestro continente. Pieles distintas, rojo en la sangre. La libertad llamándonos con la fuerza del hambre. Una mujer se acerca desafiando a la obediencia. Es Latinoamérica rugiendo por su independencia. No importa dónde estés, no importa tu color, el amor es el valor. Vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. No importa dónde estés, no importa dónde estés, no importa tu color. El amor es el valor, vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. Madre, el amor es el valor.